no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Diversão e conhecimento se encontram na dança do ventre, uma prática que faz muito bem à saúde. E foi em busca do bem-estar físico e mental que surgiu no Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas em João Monlevade o projeto Dança do Ventre na UFOP. A iniciativa oferece a oportunidade de praticar e aprender um pouco mais sobre as chamadas danças árabes e atende a 45 alunas de várias idades. Quem nos conta um pouco mais sobre os resultados do projeto em relação às participantes é a professora do Departamento de Engenharia de Produção e coordenadora do projeto, Eva Bessa Soares. Dessas 45, 3 já me relataram que estão com depressão, elas estão fazendo tratamento e elas relatam que a dança do ventre tem sido um momento muito importante para elas superar esse tipo de doença. Isso eu acho muito interessante. Eu tive um relato também de uma aluna que formou em fisioterapia e ela frequentou o ano passado em torno de 7 meses de aula. Depois ela conseguiu um emprego numa cidade próxima a João Monlevade. Hoje ela diz que trabalha o pouco que ela aprendeu lá em relação aos passos, dança do ventre, ela trabalha com crianças da APAE. E ela diz que essas crianças têm melhorado bastante a postura e ela tem gostado muito. Achei lindo o relato dela. A dança do ventre é uma arte milenar e traz vários benefícios, tanto para a saúde física como para a saúde mental. O exercício ajuda no processo de emagrecimento, melhora a postura e a resistência física, ajuda a evitar lesões e dores musculares e desenvolve agilidade mental. Muitas dessas vantagens podem ser notadas entre as participantes do projeto de danças árabes. A funcionária da Prefeitura de João Monlevade, Deise Maria, é participante do projeto desde 2016. Ela conta um pouco sobre a sua experiência nas aulas de dança do ventre. Sempre gostei da dança do ventre, mas nunca tinha participado de nenhuma aula. A dança me proporcionou a necessidade de me cuidar, de me gostar e de me aceitar. Não digo apenas a dança, nem sei se posso dizer professora, pois a Eva Bess se tornou uma amiga e ela contribuiu muito pela forma carinhosa que conduziu o projeto, através das aulas de danças, das oficinas de automaquiagem, oficinas de confecções de figurino, proporcionando o autocuidado e o desenvolvimento de habilidades manuais. A dança do ventre, além de ser prazerosa de fazer, tem interação com as demais participantes, o que permitiu perder a timidez. Hoje posso dizer, não sou uma dançarina profissional, mas aprendi a me cuidar e me sinto mais mulher. Atualmente, o projeto Dança do Ventre na UFOP possui uma parceria com a Prefeitura de João Monlevade e as aulas acontecem quinzenalmente na Casa de Cultura da cidade. Em outubro de 2017, a iniciativa completa 2 anos de atuação e vem oferecendo à comunidade uma forma de integração com a universidade por meio de uma atividade saudável e inteiramente gratuita. Eu sou Patrícia Consciente, estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.